Boa noite. Eu quando estou a trabalhar, estou habituado a entrar em situação de tensão e não refastelado no sofá. Peço desculpa, não faz parte dos meus hábitos. Eu queria começar por felicitar aqui o Centro Regional do Porto da Católica e o público por esta iniciativa, mais uma edição dos Olhares Cruzados, e também felicitá-lo, em segundo lugar, por terem escolhido este tema da reabilitação urbana. Naturalmente que temos aqui entre nós uma plateia, um público com experiências profundamente heterogéneas nesta matéria, e isso é algo de enriquecedor deste debate que teremos aqui hoje. Naturalmente que eu posso falar da experiência que tenho de 5 anos como presidente não executivo aqui da Porto Vivo, e um bocado da minha experiência também como cidadão, digamos, nesta matéria. Da experiência de vida, uma vez que da minha vida profissional foi muito ligada à Comissão de Coordenação Regional do Norte, portanto, em questões de plano regional, desenvolvimento regional e desenvolvimento urbano também. A habitação urbana é uma questão que parece quem, de repente, que é um tema novo de debate. Não é um tema novo, portanto, no Porto, os processos de habitação urbana são antigos e, aliás, lembramos todos do trabalho do CLUARBA, que foi um trabalho fantástico, durante muitos anos. E, desde o CLUARBA, houve várias tentativas de pegar no assunto e a tentativa mais recente, e aquela que, porventura, trouxe o assunto mais para a ribalta e para a agenda mediática, associada a outros fatores, como, por exemplo, a questão da crise do imobiliário, foi a criação das SRUs, portanto, em 2004. Uma vez que tinha uma nova abordagem, quiçá não consensual, mas é uma nova abordagem, foi uma tentativa de abordar o assunto. E com que filosofia? Numa filosofia que me parece, além disso, uma filosofia de responsabilidade. Porque, naturalmente, que nós não podemos ser simplistas e reduzir a uma única causa a situação dos centros das grandes cidades, das baixas ou dos seus centros históricos. Houve vários fatores, mas nas três grandes cidades, todos nós estamos de acordo, aliás, isso está mais que investigado por pessoas que estudaram isso e que investigaram, a questão do congelamento da lei de rendas é um fator determinante na decadência das casas. E claro, é evidente que o professor Ferrão deu-nos aqui uma brilhante lição sobre a diferenciação entre reabilitar e revitalizar centros urbanos, mas também todos estaremos de acordo com certeza que se nós não reabilitamos, não há revitalização. Porque são muitos poucos casos que eu conheço em que as pessoas que vêm de fora vêm ver ruínas, não é? Se calhar vão à Acrópole para ver ruínas, não vêm ao Porto, não é? E quando nós falamos em competitividade relacionada com a reabilitação urbana, em primeiro lugar, não podemos dar aos turistas que vêm ao Porto, pelas mais diversas razões, entre as quais visitar o centro histórico, as cavas de vinho do Porto, enfim, um conjunto de coisas, a Casa da Música, etc., não podemos pô-los a passar por uma rua fantasma, que é, por exemplo, o Mozinho da Silveira, não é? Sobretudo ao fim da tarde, quando se vê que não há ninguém nas casas e estão todas aquelas janelas arrombadas e arruinadas. Ou seja, a questão da revitalização, aliás, da revitalização do edificado, é uma coisa de fundamental, mas é um fator importantíssimo, tem um altíssimo grau de associação com o trabalho de reabilitação, estamos de acordo que é muito mais vasto. Bom, em 2004 criou-se esse decreto-lei, 104, e na verdade, nas principais cidades, houve como que uma corrida das várias cidades a criarem uma SRU, mas naturalmente que o governo que criou esse diploma rapidamente saiu do poder. Felizmente o governo veio a seguir, em que participou o professor Ferrão, deu alguma continuidade a essa abordagem, introduzindo também outras, sobretudo no âmbito, como ele referiu, das parcerias para a gestão urbana, que tem uma abordagem complementar desta e algo mais vasta. E o que nós fizemos aqui na SRU foi isso, foi pôr a lei a funcionar. Portanto, no fundo, as SRUs o que é que são? As SRUs não foram pensadas para serem realizadores de obra, nós não somos promotores, nós próprios investidores, nem nunca nos deram meios para isso, nós somos, acima de tudo, promotores e facilitadores de iniciativas. E é isso que nós fazemos essencialmente. Aliás, é a grande vantagem e o grande valor acrescentado das SRUs é nós podemos promover parcerias entre investidores e entre proprietários. Naturalmente, também tratando das questões que têm a ver com os complexos problemas do realojamento e problemas sociais. Por isso é que uma das dimensões que em Portugal não havia nenhuma experiência, praticamente, e que nós estamos agora a começar a aplicar com o trabalho da Porto Vivo, aqui no Porto, é a famosa gestão da área urbana, que é, no fundo, ter gente no terreno, a propósito de um programa de um quarteirão, resolver todos esses problemas, não só os pendentes do dia-a-dia, como é que se realoja uma pessoa, como é que se mantém a rua limpa, como é que se resolve um problema complicadíssimo, mas também problemas em termos de verificar coisas tão importantes para dar aquela ideia de sustentabilidade, como, por exemplo, um problema mais duradouro para resolver os problemas do lixo, se os serviços municipais estão ou não estão a levar isso a sério, questões que têm a ver com o mobiliário urbano e tudo isso. São questões que quem está no terreno do dia-a-dia tem que tratar na gestão da área urbana, quer coisas do dia-a-dia, quer coisas de maior fogo. Portanto, no fundo, a abordagem que prevê o Decreto-Lei 104, aqueles em que se baseou a SRU, foi essencialmente isto, vai uma abordagem por quarteirão, portanto, logo sistémica, global, tentar fazer um bocado todo o levantamento do que é que existe, não temos cadastros urbanos para a generalidade das situações, temos que fazer isto nós próprios, fabricar tudo, aliás, grande parte dos meios que nós consumimos, meios materiais, é para fazer todo o levantamento material e estatístico, arquitetónico e social dos quarteirões, portanto, do que está edificado, e a partir daí fazer propostas. Propostas de intervenção, que têm todo um conjunto de procedimentos que a lei prevê, até depois chegarem a uma aprovação e passando por um debate com os titulares de direitos reais, com os proprietários e com os inquilinos, fazer, quando for caso, dessas expropriações, mas sobretudo promover parcerias para, e fazer contratos de reabilitação para com os proprietários. Nos casos, isso é possível em termos individuais, portanto, para com proprietários apartamento a apartamento, ou prédio a prédio. Noutros casos, têm que ser intervenções estruturantes que, para serem sustentáveis. E, nessa altura, a própria lei prevê a figura, como, por exemplo, a figura da expropriação, no caso dos proprietários não quererem entrar na parceria. Pronto. E, no fundo, nós estamos atualmente em 34 frentes de trabalho, portanto, estamos a trabalhar em 34 quarteirões, a trabalhar em cerca de 700 edifícios, portanto, isto em termos da Porto Vivo, porque depois convém dizer que, em termos do Porto, há um instrumento gerido pelo IRU, que é o Recria, para pequenas obras nos prédios que têm contratos de arrendamento antigos, onde só no ano 2009 ou 2008 houve 500 contratos, portanto, ou seja, o Porto é o campeão dos contratos do Recria a nível nacional. Portanto, houve muitas obras, muita reabilitação, as tais questões de habitação individual, casa a casa. E a SRU, naturalmente, tem um outro escopo de ação, que é promover dinâmicas numa ótica sistémica, a tal reabilitação urbana. Ainda que, infelizmente, não temos ainda instrumentos que deem a estes agentes do terreno, portanto, formas de poder abarcar todas as dimensões que têm a ver com a reabilitação urbana. Até porque essas várias dimensões de uma reabilitação urbana sustentada têm muitas dependências tutelares e têm a ver com muitas tutelas e têm a ver com muitos meios. Portanto, desde questões que têm a ver com o Ministério do Comércio ou com o Comércio, com o Poder Central, com o Poder Local, naturalmente, e com os próprios investidores. Eu, desta experiência que nós temos no terreno de há uns anos para cá, e obviamente subscrevo o que disse o professor Ferrão, é um processo que ninguém pode pensar em que a reabilitação urbana se faça de forma célere, porque se for célere, para já seria mal feita, mas mais do que isso, a própria natureza do problema não dá para pressas. Portanto, é um trabalho terrível. E no nosso caso, é ainda mais complicado, porque nós temos experiências de quarteirões em que grande parte dos atrasos tem a ver com o nosso sistema jurídico. Para já, quando há que fazer uma expropriação, por vezes tem que se pagar muito mais ao inquilino, mesmo que tenha só um contrato de direito, não está lá, mas tem um contrato face à lei, tem que se pagar mais ao inquilino do que se paga ao proprietário para o prédio que se expropria. Depois há um conjunto sucessivo de providências cautelares e, digamos, eu chamo-lhe truques, não sou jurista, não quero ofender ninguém, sou doutor Melo Rocha, para protelar os processos e às vezes leva um, dois, três anos de atraso, que é uma coisa com enormes custos para o erário público. Ou seja, na nossa experiência destes 5 anos, eu tiraria 4 ou 5 conclusões que gostava aqui de deixar para o nosso debate. Primeira conclusão. A SRUs foram um pontapé de saída, que me pareceu adequado, tem uma lógica, uma filosofia, e a atual lei que foi da autoria do professor Ferrão, não rompe com a SERUS, portanto, ou seja, permite que as SERUS possam ser uma das entidades gestoras da reabilitação urbana nas futuras ARUs, portanto, as áreas de reabilitação urbana, mas tem uma coisa, estamos aqui para debater, não é? E não para nos complementarmos mutuamente, tem uma coisa que a mim me parece que não é correta a abordagem. É que comete exclusivamente aos municípios a responsabilidade de reabilitar. Eu acho que isso, na abordagem, não está mal, mas é preciso saber que, e terem consciência, que grande parte do estado em que estão as cidades não são responsabilidade de uma política do Governo Central. E, portanto, o grande parte do estado de decadência física das cidades tem a ver com a lei do congelamento de terrenos. E, portanto, é o Estado Central. Não pode agora sacudir a água de capote e passar tudo para o município. Naturalmente, em termos de abordagem, aceitemos. O município é o poder que está no terreno, tem a iniciativa, mas tem que ser ancorada em apoios instrumentais por parte do Poder Central, que criou essa responsabilidade. Primeira questão. A segunda questão é que acho que fizemos alguns progressos interessantes em termos de uma abordagem, quer com a SERUS, quer agora com esta nova lei, o Decreto-Lei 307 de 2009. Fizemos progressos em termos de criar alguns instrumentos, sobretudo fiscais. Acho que foi uma mais-valia importante, desde há 3 anos para cá, o Governo ter reduzido para 5 a taxa de IVA nos trabalhos, nos investimentos em habitação urbana. Foi, acho que em Portugal foi uma pedrada no charco, foi um instrumento muito importante e eficaz, que está a dar resultados. E assim como foi importante definir no âmbito do CREN as parcerias para a habitação urbana. Mas isto não chega. Na minha avaliação, acho que temos que ter mais instrumentos de natureza económica. Penso que vamos ter o BEI. Infelizmente, em Portugal é tudo muito demorado. Andamos há 5 anos a negociar o empréstimo com o BEI. Finalmente, só agora é que vai estar disponível para ser desbloqueado. 70 milhões de euros. Na altura começámos por negociar, a ideia era 150 milhões. E, portanto, estamos nesta altura com 70 milhões. E há uma coisa que me parece elementar, fundamental. Nós temos que multiplicar por N, em termos de meios, o Recria. O Recria foi um instrumento, aliás, provou-se, que está a ser fundamental e que tem motivado muito os investidores, sobretudo o pequeno investidor, o pequeno proprietário. E mesmo o pequeno investidor que compra uma casa e reabilita para depois alugar ou vender. Muito dinâmico. Só que o Recria tem um âmbito muito restritivo, portanto, aplica-se a prédios arrendados exclusivamente com o contrato anterior a 80, não acho que é 80, e ficamos por aí. E as dotações financeiras do IRU são limitadas. O professor Ferrão, consciente disso, começou a trabalhar num instrumento com um âmbito mais alargado, que era o Pró-Reabilita, não é? Mas, infelizmente, andamos há 4 anos a falar no Pró-Reabilita e ainda não viu a luz do dia. E, para mim, e esta é uma conclusão que eu gostava de tirar com alguma importância da nossa experiência, é que nós precisamos de um instrumento com a vocação do Recria, mas do Reabilita, mas com um âmbito menos restritivo, portanto, e é fundamental para o tal nível do pequeno investidor e do pequeno proprietário. Portanto, esta era uma questão que eu sublinhava. A outra questão que me parecia fundamental é que nós precisávamos urgentemente de uma questão que é fundamental, que é rever a lei de rendas. Eu estou a falar nisto com as palavras bem medidas, porque eu tenho a consciência que é uma matéria altamente delicada. Mas eu penso que, aliás, foi um governo com o perfil do governo Salazar que determinou uma lei destas, portanto, por alguma razão. Claro que estávamos no tempo da imigração maciça para as cidades com especulação e exploração das pessoas que vinham para as cidades, como sabem que é isto. Os tempos mudaram. E o que é que acontece? O que acontece é que mudar as rendas, alterar a lei de rendas, tem implicações sociais muito grandes, muito significativas, uma vez que, sobretudo nos centros das cidades, temos uma população muito débil financeiramente. E aquilo que eu penso que a gente devia pensar, se nós quisermos a sério motivar os investidores, a começar pelos proprietários, a pegar nos seus edifícios e reabilitá-los, era motivá-los para criar um mercado de arrendamento, que é altamente motivador do investimento e da reabilitação. Mas, naturalmente, com a atual lei de rendas, nós não temos hipótese nenhuma. E aquilo que eu penso é que nós, o que a abordagem fez este governo e começou a fazer o governo anterior, o Durão Barroso, quando começou a pegar no tema, que era a mesma abordagem, é esta. Vamos fazer uma lei muito moderada por causa das questões sociais. Aquilo que eu defendo como economista, se calhar se tivesse no ato de decisão própria, tinha que ponderar os fatores todos, mas o que me parece como economista a mim que é possível fazer é... Não vamos resolver os problemas sociais condicionando o mercado. Vamos deixar o mercado funcionar, permitir que a lei da renda seja a lei das rendas que motive e estimule os proprietários e investidores a reabilitar e vamos resolver os problemas sociais com o subsídio de renda, separando as duas coisas. Portanto, porque é o que queremos resolver, estamos a resolver um problema social com um instrumento inadequado. Penso que podíamos ser mais eficazes em termos do governo, o país ganhava mais, investindo, lei das rendas, recuperar o investimento e depois a seguir os problemas sociais, que são muito importantes, fundamentais, resolvê-los via subsídio de rendas, uma política proativa. Uma outra questão fundamental é que mesmo a nova lei 307 não resolveu, foi a questão sancionatória. Ou seja, nós, quando trabalhamos num quarteirão, chegamos àquela fase em que temos o proprietário tem que assinar com a SRU um contrato de reabilitação, de acordo com a receita, com o que prescreve o documento estratégico. E o que acontece é que não há... Bom, a lei tem prazos, nós temos uma paciência, por vezes, infinita, dando tempo e tempo e queimando os prazos para tentar chegar a boas maneiras com as pessoas, mas é muito difícil, porque a lei não prevê nenhuma sanção para quem não assina. E, na verdade, cerca de metade dos casos em que o documento está preparado, ainda não há documento assinado, porque andamos num trabalho de paciência, de todos os dias, falar com as pessoas, para as convencer. Portanto, o regime sancionatório é importante, porque senão as pessoas não levam as coisas a sério, e isso era uma das coisas que me parecia também muito importantes. E, por fim, uma outra nota da nossa experiência é esta. A reabilitação urbana só se faz com as dimensões e a latitude que aqui foi descrita pelo professor Ferrão, que eu subscrevo, só se faz se houver uma continuidade de políticas. Por isso, a abordagem acho que tem que ser consensualizada entre as grandes forças políticas que gerem os negócios do Estado. Isto, para mim, parece-me elementar, porque se não houver essa quantidade de políticas, nós não podemos ter a esperança de, daqui a uma geração, de ter alguns resultados visíveis. Portanto, isto é, portanto, um testemunho breve, simples e informal, daquilo que eu, como não especialista, tenho vivido nestes 5 anos na Porto Vivo.